Nessa noite eu acredito que Deus quer retomar alguma coisa que nos ensinou aqueles que são mais velhos há algum tempo. E aqueles que são mais novos, a gente ficar aprendendo das coisas de Deus. As coisas de Jesus, do Senhor, são bem simples. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, para nós aferirmos nossa vida com a palavra, se nós estamos cogitando das coisas de Deus ou cogitando das coisas dos homens. Todo aparelho de precisão, já falando com o irmão que mora em Canoas, ele tem um trabalho de aferição de aparelhos de precisão. Ele é teu concunhado lá, casado com o Júnior. O Júnior, o irmão lá de Canoas, tem uma indústria e um trabalho de aferição de aparelhos de precisão. E entre eles, me lembrei um que ele citou, conversamos, um dos mais simples, é o aparelho de pressão. Aqueles, não sei se diz manômetros também, né, Tobinho? Acho que é um manômetro, aquele... Aquele parece uma coisa muito simples, mas muitas vezes as pessoas têm tido pressão alta e não existem sintomas. E de repente a pessoa pode ter essa dificuldade de ter sua pressão alta e pode ter um derrame, pode ter uma sequela em alguma coisa. Então, uma das primeiras coisas que se chega no hospital, nós somos aferidos pelos médicos que nos recebem. Eles conversam alguma coisa conosco, tal, nos colocam um termômetro e medem nossa pressão. São duas coisas que evidenciam para o médico, ele aprendeu sobre isso, tem vivido isso, que esses dois instrumentos, um pequeno termômetro e um aparelho de medir pressão, vamos dizer assim, esfirômetro, eu acho que esse é o nome dele, também não é minha área, mas acho que esse é o nome dele, faz com que o médico tenha uma visão da vida que está chegando nas mãos dele. Se esse aparelho de pressão não estiver regulado, ou se aquele que opera o aparelho não souber operar direito, pode haver um problema que a pessoa pode correr risco de vida. Eu queria assim que a gente pudesse junto, eu preparando essa palavra, o Espírito Santo me trouxe essa introdução para mim mesmo, assim, sobre aferir algumas coisas. A necessidade que nós temos constantemente, os mais velhos e os mais novos, a aferirmos, a colocarmos nossa vida de acordo com a palavra. Vemos, estamos andando conforme a palavra diz, ou estamos andando como a palavra fala e nos orienta, dizendo assim, isso é errado. Então eu queria que nós abríssemos juntos o livro de Mateus. Esse texto nós conhecemos, Mateus capítulo 16. Versículo 13, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles lhes responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo a Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E ele segue uma conversa, fala sobre que ele é Pedro, e depois sobre essa pedra que é Jesus, conferindo com as escrituras dos profetas, Jesus a pedra, Jesus a rocha. Ele continua ministrando e diz assim no versículo 20, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Para nós, a próxima situação é muito perto aqui, né? Mas no versículo 21 diz assim, desde esse tempo, que tempo é esse? Desde esse tempo que Pedro teve essa revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a esperança de toda a nação de Israel, ele é o Messias de Deus, o Filho, não só o Messias, mas o Filho de Deus. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quando Pedro não quis que Jesus fosse sofrer na mão dos anciãos lá, fosse morto, e eu acho que ele estava tão assustado com isso que ele nem viu que Jesus falou que ele ia ressuscitar. Ele fez como eu faria, eu acho que como nós faríamos com qualquer amigo nosso. Imagina se um amigo nosso diz assim, olha, eu vou para um lugar onde eu não vou ter comida, eu vou ser apedrejado, eu vou acabar sendo morto. Nós não vamos dizer assim para o nosso amigo, vá em paz. Nós vamos dizer assim, tu pensaste bem o que tu está fazendo? Como assim? Então a atitude de Pedro é uma atitude absolutamente normal. Não há nenhum problema na atitude de Pedro. Por que que Jesus repreende Satanás nessa afirmação? Ele não disse assim, arreda Pedro com as tuas ideias. Ele foi no mentor das ideias de Pedro. Satanás usou o amor, o cuidado, a amizade que Pedro tinha com Jesus para tentar desviar Jesus do plano de Deus. O que me chamou a atenção, o Espírito Santo fez assim, ficar meditando e meditando, é justamente isso, cogita das coisas dos homens. Muitas vezes, nós, na obra de Deus, no nosso dia a dia, nós cogitamos das coisas dos homens. O que Deus tem programado não nos agrada. Claro que o sofrimento não agrada a nenhum de nós. Todos nós sabemos disso. Dizer que nós gostamos de sofrer seria uma incoerência. Mas o que acontece quando eu deixo a minha vontade de lado e faço a vontade de Deus? Eu começo a trazer uma negação para o meu próprio eu. E quando o meu eu se vê fortemente barrado, dizer, não, não há interferência, fica onde tu estás, eu quero ser governado por Jesus, vai trazer para nós um certo desconforto, um sofrimento, uma dor. Eu acho que todos nós, os mais velhos e os mais novos também, se não passar, não vão passar momentos na nossa vida que nós temos assim, Senhor, isso eu não vou conseguir fazer. Ou então, Senhor Deus, isso não. Dessa maneira, não. Os nossos pensamentos são sempre de cuidado de nós mesmos. Mas quando esses pensamentos se tornam um empecilho para a obra de Deus, nós começamos a correr um risco sério. Por quê? Porque Deus se importa conosco. Quem cuida de nós melhor do que nós mesmos é Deus. Nas coisas pequenas. Eu saí de casa essa semana, passei alguns dias fora e com medo, nossa casa já tinha sido arrombada e entrado alguém, não sei porquê, eu com medo escondi a chave num lugar não muito difícil de achar e coloquei umas coisas na frente. O carro ficou na garagem, escondi, e levei comigo o controle. Em vez de levar a chave junto, né, levei só o controle. Cheguei em casa, precisei sair. Onde estavam as chaves? Esqueci totalmente aonde estavam as chaves. Comecei a orar desesperado. Senhor, onde estão as chaves desse carro? E a Camélia, mas tu colocasse as duas juntas? Eu digo, sim, coloquei as duas chaves, que tinham a cópia junto, no lugar escondidinho. E começou aquele alvoroço, e a gente começou a clamar ao Senhor, porque eu digo, só o Senhor sabe onde está isso aí. Irmãos, achei a chave dentro do armário, não tinha nem ideia. Comecei a mexer no armário, mas eu tive que fazer uma coisa antes. A Camélia falou assim, bom, eu vou orar e vou tomar café, porque só Deus sabe onde é que está. E eu falei assim, Carmélia, veja como eu sou um cara que confia, que sou, acho que sou alguma coisa muito legal. Eu guardei as chaves e não contei para ninguém. Não reparti para ninguém. Achei que eu sozinho ia lembrar todas as coisas. E quando eu me humilhei, disse, Deus, eu me perdoa. Eu achei que eu ia... Não quis conversar com ninguém sobre a chave, achava que eu era suficiente. E agora não estou lembrando. Aí abri o armário e comecei a mexer no armário. Não tinha mexido no armário ainda. Estava lá a chave atrás do potinho do chá. Isso é uma coisa pequena, mas que não acontece com todos. Saindo de carro, dei uma ré. E vinha vindo um carro muito veloz. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Quando eu dei a ré, só vi aquele carro vermelho passar assim alguns centímetros do meu carro, de ré. O que é isso? Distração do motorista, pode ser. Mas cuidado de Deus. Agora, se Deus cuida dessas coisas pequenas, quanto mais não vai cuidar de todas as coisas, das grandes também. Aquele que não poupou o seu próprio filho, entregou Jesus. Pedro aqui está se preocupando e pensando com uma mente somente humana. Sabe que Pedro teve uma revelação antes, ele foi o portador da revelação, quem sabe que os discípulos tinham, mas ele foi o que falou. Ah, mas Pedro não tinha o Espírito Santo ainda, não era batizado no Espírito Santo. E aquela revelação veio do momento do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus, sobre o Filho. É verdade. O Pedro não era batizado no Espírito Santo. Mas eu fiquei lembrando que o Pedro estava do lado do autor e consumador de todas as coisas, em quem todo o conhecimento está, em Jesus. Ele estava a alguns metros de Jesus. Ele andava já há algum tempo com Jesus. E recebeu uma revelação que certamente ficou na mente dele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós, como igreja, temos revelação no nosso espírito. E a nossa mente colabora com isso. Mas nós corremos o risco de querer fazer as coisas da nossa maneira. Sabe que tem certas coisas que pela prática a gente já sabe o que vai fazer. Depois de umas 15 ou 20 vezes, uma dona de casa que faz um bolo, ela já nem olha a receita. Ela já faz por medida. Faz por medida. É impressionante. Minha avó fazia as coisas por medida. Mas vocês imaginem, se chega um neto e troca o pote de sal pelo açúcar. Claro que quem conhece vai meter a mão no sal, vai achar meio gozado. Se há alguma coisa na nossa vida que troca de lugar, que acontece o inesperado, e nós seguimos com a nossa vida, sem depender de Deus, porque nós sabemos como fazer as coisas, o que acontece? Nós vamos estar indo para longe da vontade de Deus. Vamos ver um texto de Gênesis. O Espírito Santo me lembrou. Eu quero que a gente guarde isso, tá? Pedro fazia, aqui ele usou da humanidade dele. E ele foi repreendido, Satanás foi repreendido, porque a humanidade de Pedro, toda a boa vontade, o conhecimento, a amizade de Pedro, naquele momento, daquela forma, era uma coisa contra a vontade de Deus. A gente pode abrir em Gênesis, capítulo 3. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que que está entre várias coisas estão acontecendo nesse capítulo, mas e nesse versículo que eu quero salientar, versículo 5, mas o que que Satanás está fazendo aqui? Olha, Deus não quer que vocês dependam dele. Vocês têm capacidade para andar sozinhos. Abrir os olhos é ter conhecimento, ter revelação. Interessante que o diabo falou que, diz assim, Deus não quer que vocês sejam que nem ele. Ora, o propósito eterno de Deus é que sejamos como Jesus. Não mudou esse propósito. O diabo começou a mentir aí. E o que, que ele fez com ela? Faz da tua maneira. Nós, queridos, somos sempre questionados pelo diabo. E esse que eu quero falar com vocês essa noite. Se temos 30 anos de fé, se temos 30 dias de fé, nós somos sempre questionados sobre todas as coisas da nossa vida, sobre a maneira de gerenciar nossos negócios, sobre a maneira de coordenar nossa família, sobre a maneira de gastar nosso dinheiro, sobre a maneira de usarmos nosso tempo, usarmos nossas férias. Nós somos eternamente questionados pelo diabo para que nós possamos usar somente a nossa natureza e deixar as coisas de Deus de lado, não depender dele, não perguntar, porque de tanto fazer nós sabemos o que acontece. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo as coisas que nós sabemos que vão acontecer, nós temos que depender de Deus. Quando Adão ganhou o jardim para cuidar, ele tinha que cuidar e guardar o jardim. Ele tinha uma capacidade dada por Deus e não havia pecado nisso. Entre ele e Deus, comunhão plena. Mas Deus falou assim, olha, vai cuidar do jardim. Como não tinha pecado, ele dependia de Deus e conversava com Deus. O Erasmo gosta muito desse texto, né? Na viração do dia, ele vinha conversar com Adão. Não tinha praga, não tinha nenhum problema no jardim, era fácil de cuidar. Pelo menos quanto a isso. Talvez para não deixar o inimigo entrar naquele lugar tão maravilhoso. Quando o homem peca e ele é retirado do jardim, o jardim desaparece. Quero dizer para vocês que nós sempre somos tentados a cuidar do jardim de Deus da nossa maneira. Deus nos deu inteligência, isso não é o problema. Deus nos deu sabedoria, isso não é o problema. O problema é que às vezes nós esquecemos que toda boa dádiva vem do Pai. E nós precisamos dizer assim, Pai, como é que eu vou fazer? Embora eu sempre faça assim, dependendo de Ti, eu preciso ver como é que Tu queres que eu faça. Porque se Deus tem naquele momento um plano diferente, estava com um irmão e ele apareceu nele um problema de tireoide. E ele por vários anos procurou endocrinologistas, todas as coisas, e fez aqueles exames e dava um triglicerídeos altos, aquelas coisas que incomodam, né, a gente no nosso sangue. Mas só nesse ano, um médico disse assim: vamos fazer um teste de tireoide, porque pela tua idade, nunca fizeram. Não, nunca fizeram, estava bem. Aí um médico de um posto, simples posto, não de um convênio grande, de um simples posto, chegou lá e disse: vamos testar isso. O que aconteceu? O irmão foi diagnosticado um problema e ele passou a tomar remédio, está em tratamento. Agora eu digo assim, imagina se todas as pessoas, todos os médicos procedessem da mesma maneira com todos os pacientes. Eles iam acertar uma grande quantidade, mas iam errar numa grande quantidade. Como professor, eu tive a oportunidade, um ano, de ter 700 alunos, num ano só, durante todo o ano. Foi o ano que eu adoeci, fiquei doente por causa do excesso de trabalho, mas eu tive 700 alunos. A matéria era a mesma. E as perguntas básicas das dúvidas deles eram as mesmas, por causa da faixa etária, por causa que eles estavam aprendendo. Mas cada um tinha a sua maneira de se portar em sala de aula. Eu estava dando aula e expliquei para a menina, expliquei de todas as maneiras que eu podia, expliquei até antididaticamente, porque a pessoa diz assim, ó, tem que explicar sempre da mesma maneira para a pessoa poder acompanhar o raciocínio. Eu tinha feito 3-4 vezes a explicação dessa maneira, como tinham me ensinado. Depois eu desisti, falei de várias maneiras e a menina disse, não entendo. Eu virei para o quadro, só um pouquinho. Virei para o quadro e falei assim, Deus, como é que essa menina vai entender isso? Me ajuda. Dando uma disfarçada olhando para o quadro, e a menina falou assim, ah, entendi agora. Eu me assombrei com meu Deus, que se interessa por uma vida, para que ela me mostrou que eu dependo de Deus no meu trabalho e que Ele é que dá o conhecimento. Eu era convidado sempre a fazer, no colégio, um dos colégios, sempre a fazer uma reflexão sobre Deus no primeiro período. Achava demais isso. Ficar 15 minutos, 10 minutos fazendo uma reflexão. Eu entrava, alguns colegas colocavam algumas coisas no quadro, uns pensamentos, eu pegava, abria a Bíblia, e naquela manhã, Deus falou para mim assim, tu vais orar por eles agora. Saiu fora do padrão de trabalho. Se eu estou usando a minha capacidade, só a minha capacidade, eu ler um texto, porque sempre foi assim e Deus tem abençoado assim, então vai ser assim, mas naquele momento o Espírito Santo disse, ora por eles. Preciso depender de Deus numa sala de aula, amados. Quanto mais para a minha vida, quanto mais ajudando os irmãos do grupo na casa, quanto mais na minha família. E eu comecei a orar e os risos foram os mais variados. E eu comecei a orar e Deus falou assim, ora por pais separados. E eu comecei, Senhor, aqui tem casais que estão separados e os filhos estão sofrendo. Pai, tem misericórdia. Traz de novo essa vida, essa família. E o choro começou a parar, o riso começou a parar. E eu comecei a orar e comecei a orar, de repente eu vi um... naquele nariz escorrendo, né? E eu digo assim, e eu orando, né? E com a minha mente também funcionando, eu digo, tem alguém chorando. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, ok. Antes ele falou assim para mim, colocar assim, eu comecei a profetizar, Senhor, levanta pastores aqui, levanta apóstolos, levanta médicos. Eles não sabiam o que estavam fazendo, acho que eles não sabiam, certamente não sabiam. Mas eu senti do Espírito assim, e depois o Espírito recolheu, eu disse, não, agora vamos Vamos continuar a aula. Aí eu digo, vamos dar a aula. Foi a melhor aula que eu dei na minha vida. Naqueles dois períodos. Foram 30 minutos. Desde começar a orar e conversar. E o bom de Deus é que eu recuperei o conteúdo naquela manhã, correu tão bem, que eu venci todo o conteúdo que eu precisava vencer em dois períodos, venci em um período e meio. O que que eu aprendi ali e quero praticar? E quero dizer para vocês que às vezes eu não faço isso. Eu quero depender de Deus. Eu não quero ajeitar as coisas. Eu não quero dizer assim, não, Jesus, eu acho que dessa maneira é melhor. Não vai para Jerusalém. Fica aqui, nós estamos juntos contigo, não faz isso. Às vezes eu acho que eu quero cuidar do jardim, não obedecendo a Deus, mas cuidar do jardim da maneira que eu acho que devo ser cuidado. Porque eu tenho 30 anos de fé, porque tenho experiências com Deus, porque eu leio a Bíblia todo dia, então eu acho que eu não preciso depender tanto, porque eu já sei o que Ele quer. Eu sei os 8 pontos, sei que Deus quer uma família de muitos filhos iguais a Jesus, e eu começo a andar por mim mesmo, no meu próprio conhecimento, na minha própria bagagem. Queridos, a palavra, ela precisa ser revelada pelo Espírito Santo. É a função dele, Jesus diz, que ele ia nos levar a toda a verdade, ia nos fazer lembrar, ia nos guiar a toda a verdade. Nós temos uma tendência a fazer que nem Pedro. E toda vez que nós fazemos isso, cogitamos das nossas coisas, das coisas dos homens, da maneira do homem fazer. Nós estamos sendo pedra de tropeço. É dura essa palavra, né? Mas é verdade. Vamos voltar lá e vamos ver o que que Jesus continuou ministrando logo, logo em seguida, Mateus 16. Logo, logo aconteceu esse incidente. Vocês podem ver que não tem nenhuma... Do versículo 20 ao versículo 21, há um tempo. Há uma expressão, parece que há uma lacuna, não foi feito logo em seguida a revelação que Jesus é o Cristo da situação de Pedro. Parece que um tempo se passou. Mas se a gente olhar o 23 para o 24, parece que Jesus respondeu rápido. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há aqui que se encontram de que maneira nenhuma passarão pela morte até vir o Filho do Homem no seu reino. E depois, no 17, fala, 6 dias depois. Então me parece que Jesus, percebendo a situação, percebendo que Pedro estava sendo usado pelo diabo, cogitando das coisas dos homens, Jesus diz um assunto que temos aprendido. Pedro tem que te negar, Pedro. Esses dias falando com meus filhos, descendo no carro, eles falando das dificuldades da escola, e que eles tinham que tomar a posição, e às vezes eles não conseguiam. Algumas coisas, pá, pai, falhei nisso. Eu digo, querido, às vezes a gente podia se pensar assim, né? Tomei a cruz uma vez, basta. Nunca mais vou pecar. Mas Jesus diz que a gente tem que tomar a cruz dia a dia. Então, queridão, falei para ele, nós vamos orar. E dia a dia tu vai te negar. Ele falou assim, é difícil, pai. Eu digo, ah, tu também acha, eu também acho que é difícil. Somos dois. Mas em Jesus nós podemos. E o Espírito Santo começou a ministrar conosco no carro ali. Foi tão lindo. Muito lindo. Queridos, nós temos que deixar de tentar cuidar o jardim de Deus, a nossa família, os nossos negócios, o grupo em nossa casa, a nossa vida pessoal com Deus. Temos que deixar de cuidar da maneira com que nós achamos, com que a nossa experiência, que já deu certo algumas vezes, faça com que a gente tenha essa tentação. Nós precisamos de Deus. Não quer dizer que eu vou largar a experiência fora, não é isso. Mas eu tenho que dizer, Senhor, eu sempre fiz assim, é para fazer assim de novo? Paulo tinha uma experiência de evangelismo muito forte. E ele queria ir para uma região. E o Espírito Santo impediu ele. Agora vocês imaginam o apóstolo Paulo, chamado por Deus, para ministrar, para ganhar vidas, para abrir igrejas, a uma região que ninguém ouviu o evangelho. Ele disse, é para lá que eu vou, mas não preciso nem pensar, não preciso nem orar. Jesus disse, eu ouvi, ide. Todas as terras, o pessoal me contou, eu ouvi de Deus coisas inefáveis, é capaz que eu não vou para o lado de lá. E o Espírito Santo falou assim, não vai. Aí Paulo ficou meio assim, deve ter ficado meio assim, foi de novo o Espírito Santo, não vai. Opa, mas não é para evangelizar lá? O Espírito Santo não falou com Paulo, Paulo se recolheu, descansou, no descanso dele teve um sonho. O que aconteceria se ele não obedecesse ao Espírito Santo? Ele iria a um lugar, pregaria, alguns se converteriam, mas a Macedônia perderia a chance, naquele momento, de receber o Evangelho. E quem sabe, perderia a chance, para sempre, de uma certa forma. Paulo sabia o que Deus queria. Paulo não tinha dúvida. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Mas se ele fosse na experiência dele, e olha que ele tinha experiência, ele não cumpriria a vontade de Deus. Queridos, nós somos às vezes pegos, infelizmente, fazendo essas coisas que os homens, que nós mesmos cogitamos na obra de Deus. Achamos que a obra deve ser feita assim, achamos que a obra deve ser feita de outra maneira, porque ouvimos ali, porque experimentamos ali, porque conhecemos ali. Jesus nos ensina nessa noite, retoma conosco, isso aqui não é novidade, talvez para alguns até seja, mas para nós, a maioria de nós, não é novidade. Nós precisamos depender dele, porque senão nós vamos estar sendo pedra de tropeço. Certa vez o irmão contando sobre um acidente de carro, ele passou e viu um acidente de carro, foi parar o carro e foi atender a pessoa e disse assim, Jesus, o que eu faço? Vou encostar o carro aqui. Jesus disse assim para ele, pode ir. Aí ele ficou meio assim, quando ele falou, pode ir, olhou para o retrovisor, estava encostando uma socorro, uma ambulância. Ele não tinha visto a ambulância. Coisas pequenas, mas depender de Deus. Depender de Deus. Deixar a nossa experiência, que é importante, em segundo plano e cogitar das coisas dos homens. Eu quero terminar lendo uns textos com vocês. Vamos para Gálatas, por favor, queridos. Gálatas 5. Lembrando a nossa mente, 5:16 fala, andai no Espírito e jamais satisfareis as vontades da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós temos que ter esse versículo grudado diante dos nossos olhos. Nós lutamos com a carne. Não é assim, vou ver uma coisa que não devo. Alguns até lutam com isso. Não. O que o Espírito Santo está dizendo é o seguinte, para nós nessa noite também. Mesmo aquilo que nós sabemos fazer, que a nossa carne tem destreza para fazer, nós temos que lembrar que nós precisamos depender de Deus nisso. Eu estou aprendendo a não rechear muito esses ensinos que Deus tem dado a oportunidade de compartilhar com vocês e no grupo e para mim mesmo, com experiências próprias. Mas eu quero trazer uma aqui, essa da escola. Eu fui atleta e entrei numa competição onde eu sabia que eu ia ganhar. Não havia ninguém melhor do que eu. É que os outros eram muito ruins na realidade, né? Mas eu entrei. E eu entrei, como dizem, né, com um sapato alto, que a gente fala, né? E é difícil de andar. E fiz tudo o que eu sabia. E a programação foi que, em vez do primeiro lugar, eu entrei em quarto lugar. Tudo o que eu sabia, eu fiz. Tudo era propício para que eu vencesse. Eu conheci os adversários. Só que naquele dia, eu não estava na plenitude do que podia estar. E os meus adversários estavam na plenitude deles. Eu fiz todo o conhecimento da minha alma, tudo que havia certo, e eu vi que eu fui derrotado. Todo o meu conhecimento precisa ser colocado diante de Deus. Eu não quero fazer a obra de Deus. E a obra de Deus é conhecer a Deus, é cuidar da minha família, é administrar o tempo e todos os recursos que Deus tem, é abrir a minha casa, é servir os irmãos, é aconselhar, é orar, é ler a palavra. Eu não quero fazer nada disso. Nós não podemos fazer nada disso, senão na dependência de Deus. Deus tem prazer em sentar conosco e ensinar a sua palavra, nos dar a palavra para que a gente possa compartilhar. Deus tem prazer em estar conosco, tanto que Ele habita em nós. Vocês imaginam a gente ter um amigo ignorado? Vamos sair no centro, convido o amigo para sair no centro. Aí vamos sair no centro, vai trabalhar comigo. Vamos ver aí, eu vou vender umas coisas aí. Aí a gente sai com o nosso amigo. E a gente ignora o amigo o tempo inteiro. E ele, não sei o que, e a gente faz os negócios, tudo, ignora o amigo. Essa é a tarde, aí, gostou? Eu não. Por quê? Mas tu não saiu comigo? Sim, saí, tu falou comigo na hora de a gente sair, depois nunca, não me deu bola. Não me apresentou para as pessoas e me ignorou, né? Quase eu perdi o ônibus, tu entrou e esqueceu que estava junto contigo. Agora no final da tarde tu vai dizendo assim, tudo bem? Às vezes a gente faz assim com Jesus. Jesus está em mim e eu faço todas as coisas. Aí no final do dia, Jesus, muito obrigado. Obrigado porque fez tudo sozinho. Nós não podemos cogitar das coisas dos homens. Nós temos que lembrar que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. O último texto é um texto que nós conhecemos, é Filipenses capítulo 2. Como Jesus lidava com isso? Como Jesus lidava com a sua vontade? Seria da nossa parte uma desinformação dizer que Jesus não tinha uma vontade. Ele disse assim, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Então ele tinha uma vontade. Essa expressão, eu lendo agora me lembrei aqui. Versículo 5, Filipenses 2, 5, diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento. E eu procurei em algumas versões desse texto que a gente está sendo o texto principal para nós, porque não cogita das coisas do reino de Deus, né? Ou de Deus ou dos homens. Algumas versões dizem assim, Pedro, porque tu não compreendes as coisas de Deus. Outra tradução diz assim, Pedro, tu não pensa as coisas de Deus. E outra tradução diz assim, os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. E uma quarta tradução diz assim: o teu sentimento, Pedro, não é o sentimento de Deus. A tua maneira de agir, Pedro, não é a maneira que Deus agiria. Como Jesus lidou com isso, querido? É a mesma maneira que eu vou ter que lidar. Tendo em vós o mesmo sentimento ou atitude, como temos aprendido, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Não sei se é novidade para nós, acho que não. Mas não cabe dois reinos dentro de nós. A gente tem aprendido, né, que a carne milita contra o espírito contra a carne. A gente tem essa luta e vamos ter até a vinda de Jesus, ou Jesus nos levar. O Ismael sempre diz, né, que quando um esquimó foi convertido, ele perguntou: como é que tu tá? Eu tô sempre em luta. Parece que tem dois ursos lutando dentro de mim. E como é que é isso? Bom, ganha o urso que eu alimento mais. Se eu alimento a carne vai ganhar. Se eu alimento o espírito vai ganhar. Essa luta é realmente dia a dia. Mas só tem um reino e só tem um rei. Não cabe dois reinos. Quando Satanás levou Jesus para a tentação, eu acho que é Marcos que fala isso, ele disse assim, Marcos é muito rapidinho, Lucas fala isso. Marcos cita a tentação, Mateus fala o tipo de tentação, mas em Lucas ele diz assim, ele leva Jesus ao lugar mais alto e diz assim: tudo isto aqui é meu e foi-me dado. Quando é que ele ganhou aquilo? Quando o homem fez a vontade dele. Quando nós fazemos a vontade nossa, agradável aos olhos, o que acontece? Nós estamos fazendo a vontade do inimigo de Deus. E a intenção dele é nos afastar de Deus. E começa com coisas pequenas. Pequenas coisas. A nossa vontade prevalecendo em algumas coisas. Não cogitando as coisas de Deus, mas dos homens, em pequenas coisas. Em alguns momentos. Até chegar ao objetivo que ele tem. Da nossa total independência. E da nossa quebra total da dependência de Deus, do governo de Deus, do reino de Deus. Amados irmãos que comigo fazem parte da igreja, que vivemos nesses últimos dias, que a nossa alma é incentivada a tantas coisas, os nossos olhos são, desfilam diante dos nossos olhos coisas tremendas, tecnologias tremendas, coisas tremendas. O príncipe desse mundo está usando de todo o subterfúgio que ele sabe para desviar a igreja de depender de Deus. Existem programas que enchem os salões de reunião, mas tu vai ver e pegar e não sobra muita coisa. Falar da necessidade das pessoas, que as pessoas têm necessidades, claro. Falar que Deus te dá um carro, mas de graça. Deus te dá um carro. Muitos são iludidos com isso e buscam não Deus, mas o carro. Enche. Se tu oferecer alguma coisa, enche. Jesus disse assim: vocês também não vão embora? Depois que eu falei da cruz, vocês vão ficar aqui? Os outros foram embora. Aí eles viraram para Jesus e disseram assim: para onde nós vamos ir, se só tu tem palavra de vida eterna? Deus quer uma igreja plena, muitas, muitas pessoas que dependam de Deus, que não queiram nas suas vidas trazer tropeço para a obra de Deus na vida pessoal delas, ou na sua família, ou no seu grupo. Então nós temos que cogitar as coisas de Deus e não dos homens, mesmo que no momento não seja agradável para nós. Não importa se eu tenho 30 anos de fé ou 30 dias. Firmes olhando para Jesus. Amém, queridos? Pai, nós fazemos aqui um coro de pedido de misericórdia, Senhor. Nós somos, Senhor, confrontados todos os dias com lutas pessoais, lutas da nossa família, nossos irmãos. Senhor, nós estamos vivendo num lugar onde ele é contrário à tua vida. Mas nós queremos, Senhor, não ser pedras de tropeço, Senhor, para a tua obra na nossa vida, na vida das pessoas, para que tu receba glória. Nós queremos colaborar contigo, Senhor. Nós não queremos cogitar das coisas dos homens, das nossas próprias coisas, da nossa própria experiência em primeiro lugar. Mas nós queremos, como Jesus, nos esvaziarmos. Senhor, nós precisamos nos esvaziar para que tu possa tomar lugar, Senhor. Ser pleno em toda a nossa vida. Por isso nós pedimos nessa noite, eu peço junto com meus irmãos aqui, nós queremos ser assim, Senhor, esses que colaboram contigo. Nós não queremos ser cabeça dura, Senhor, e insistir nas coisas dos homens, na maneira dos homens, onde não vai redundar glória e honra para ti, e não vai dar certo, Pai. Mas nós queremos nos esvaziar, cada dia. Senhor, para nós isso é impossível, nossa natureza é contrária a isso. Pai, a nossa carne é contrária a isso, mas tu deste o teu Espírito Santo para habitar em nós. Vieste habitar em nós, Jesus, vieste habitar em nós, Senhor Deus. E tu é totalmente poderoso. Nós estamos cantando no começo desse encontro, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Tu tens todo o poder para mudar nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Tu é bom e cheio de misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém.